terra do lamento, um grito a ecoar. O povo se afasta, não quer mais voltar. Cegos em suas trilhas, não veem a verdade. Ó Senhor, em Ti buscamos a liberdade. Caiu a cega. Serpentes e basiliscos já vem devorar a terra em desespero, não sabe mais esperar. Mas a tua voz, Senhor, ressoa na